Boa tarde, caros colegas. Sejam bem-vindos ao nosso espaço de debate à sexta-feira. É um prazer enorme tê-los aqui. Depois de uma semana, passado de uma semana hoje, finalmente estamos aqui para mais um momento de debate e interação, troca de ideias. Afinal, o que são redes sociais? Para que servem? Será que as redes sociais são apenas o Facebook, Instagram, WhatsApp, Viber? Que tipo de informação devem ser partilhadas nas redes sociais? Quais são as vantagens ou desvantagens das redes sociais? Estas e outras questões serão respondidas hoje e aqui pelos nossos digníssimos convidados, os quais tenho a honra e a felicidade de apresentar. Temos o senhor Carlos Jaime, que é estudante de Engenharia de Telecomunicações e diretor executivo da BUC, que é uma empresa de tecnologia também com projetos sociais e quadro do Safetel, não é? Que também é um instituto de tecnologia. E também temos o António José Paulo, que é licenciado em Língua e Literatura Inglesa na Faculdade de Ciências Sociais, Universidade Agostinho Neto, jornalista do Novo Jornal e também uma pessoa ativa nas redes sociais. Nós queríamos agradecer ao vosso convite, pela presença, por terem atendido o nosso chamado para estarmos aqui e partilharmos este momento sobre redes sociais e percebermos algumas questões que têm sido fruto de muitos comentários nas ruas, nas casas, nos lares e a nível social, e tentarmos trocarmos ideias aqui diferentes e vermos como é que podemos encontrar elementos importantes que podem ajudar quer na consciencialização das pessoas, quer no despertamento, a fim de termos todos uma ideia clara, lúcida, de como é que podemos usar as redes sociais da melhor forma possível. Agradeço o vosso convite, meu nome é Lucas Gomes e, sem mais delongas, o nosso debate irá durar 1 hora e 30 minutos, aproximadamente, sendo 30 minutos para a apresentação e depois 1 hora para debate, troca de ideias. Obrigado, meu nome é Lucas Gomes e sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso espaço do debate. E para começarmos, vou dar a palavra ao senhor Carlos Jaime. Por favor, tome a palavra. Olá, boa tarde a todos. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. É um prazer estar aqui. Quando falamos sobre redes sociais, muitas vezes há uma luta entre as gerações, os mais idosos, os mais jovens, quais são os benefícios, quais são os malefícios e o que é que podemos tirar de bom, qual é mal. Então achei por bem começarmos o nosso debate com um simples vídeo, né, que mostra bem o que é que um senhor de mais idade pensa sobre redes sociais e o que é que um jovem pensa sobre redes sociais. Telefones, cartas, entre outros métodos de comunicação. Eu gostaria de falar um pouco sobre as cartas. Bem, as cartas podem ser bastante pessoais, né? Nós temos de escrever e tem toda uma regra que nós temos que seguir. A primeira é saudar a pessoa e tem aquele toque bem pessoal. Mas a verdade é que elas são lentas e no nosso mundo, especialmente em Angola, é muito difícil você enviar uma carta, ter uma conta, ter os endereços das pessoas. Outros métodos de comunicação, por exemplo, são as mensagens. Mas às vezes é tão fácil esperar que a pessoa responda na hora, que nos deixa de certa forma impacientes. Outro método de comunicação é o e-mail. E no e-mail nós não temos como saber quem está do outro lado. Então, de certa forma, é meio impessoal. É como se estivéssemos a falar com uma máquina, às vezes. É muito fácil sermos mal interpretados através do e-mail. Por que as redes sociais têm tanta abrangência? Porque elas são fáceis de se interagir. É fácil notar o que todo mundo está a fazer. É só abrir a sua página e ali já está. É tão simples quanto isso. É muito fácil se conectar com pessoas de outro lugar do mundo. Como vimos anteriormente, eu gostei de um ponto que o senhor fez. É muito difícil as pessoas de mais idade compararem com a nossa geração, porque eles não cresceram na nossa geração, não têm os mesmos desafios que nós temos. Por exemplo, a informação que nós criamos hoje em um dia é muito mais do que a informação que era criada em vários séculos atrás. Então nós temos que estar sempre atrás do tempo a correr atrás das informações, e as redes sociais são uma forma muito fácil de fazer isso. É verdade que as redes sociais também apresentam vários problemas. Por exemplo, elas tornam mais difícil o convívio pessoal. Hoje é muito mais difícil nos encontrarmos pessoalmente com os amigos. É tão fácil comunicar com eles através dos telefones, dos computadores, que é mesmo difícil nos encontrarmos pessoalmente, partilharmos um copo e outras coisas. Mas será que as redes sociais são a causa de tudo isso? Bem, na minha forma de ver, elas funcionam como um amplificador. Já existiam vários problemas antes, e as redes sociais servem como um amplificador, como forma de amplificar tudo isso. Anteriormente, as pessoas também já tinham certos comportamentos antissociais, e práticas negativas já existiam. E as redes sociais, de certa forma, amplificam isso, e de que maneira? Gostaria de deixar assim. Poderia terminar depois, os teus 15 minutos, okay. Ele vai também. Ok. Então, eu pensei muito sobre uma forma simples de passar todos os problemas que as redes sociais apresentam e como nos protegermos deles, mas, mais uma vez, eu encontrei um vídeo que é tão curto e tão simples e tem muito mais aplicações do que eu poderia dizer aqui nos curtos minutos. Se fosse para o fim, mais um pouco atrás. Quais são os nossos amigos numa rede social? Será que eles são pessoas reais? Quanto tempo perdemos numa rede social? São um dos maiores problemas que existem. Mas se nós temos maus amigos na vida real, ou se pretendemos ter maus amigos no futuro, as redes sociais, de certa forma, nos inibem um pouco. Porque é fácil nós fingirmos ser uma pessoa que não somos nas redes sociais. Nós queremos ser aquele que todo mundo conhece, que vai para todas as festas. Nós podemos fingir ser isso numa rede social. Podemos escolher ser amigo de pessoas assim, mesmo que essas pessoas não sejam nossos amigos na vida real. É difícil verificar se essas pessoas realmente existem, se elas realmente apresentam boas intenções. Cada vez aparecem mais casos de violações e estupros que foram usadas as redes sociais para isso. Ou até mesmo de assaltos que foram usadas as redes sociais. Porque nós cada vez mais partilhamos a nossa informação nessas redes sociais com pessoas que não sabemos. Então esses são os tópicos que mais nos preocupam, mas elas também podem ser usadas por bem. Por exemplo, eu uso muito o YouTube. É uma ferramenta que me ajuda a ficar em contato com o que acontece fora. Para a minha área, é muito importante você se manter em contato com os acontecimentos que existem no mundo. E é muito difícil simplesmente ler sobre isso. Através do YouTube eu posso ver os vídeos ao vivo de conferências internacionais, técnicas ou não, sobre outras coisas. Eu posso usar os vídeos para ver palestras de engenheiros ou pessoas sobre outras áreas fora no mundo. Então não preciso necessariamente estar em Angola e só estudar matéria que é feita em Angola ou que é me dada numa sala de aula. Ou se eu quiser saber sobre o meu negócio ou novas ferramentas, eu não preciso simplesmente me limitar à sabedoria dos meus amigos. Eu posso usar as redes sociais e outras formas para aprender mais. Esse ano passado ganhei uma competição e fui para fora. E sem as redes sociais seria impossível manter contato com as pessoas que eu conheci lá e que me ajudam muito na área da tecnologia. Então, para mim, as redes sociais são muito importantes, mas quando bem usadas. Obrigado. Muito obrigado, caro Carlos, pela apresentação que fez. Tivemos uma ideia daquilo que em termos de utilização, não é? Que tipo de uso se pode fazer das redes sociais e que tipo de informações se pode obter das redes sociais. E neste momento vamos dar um tempo para o Sr. António Paulo para fazer uma apresentação em 15 minutos daquilo que é a perspectiva social em termos de redes sociais. Será que as redes sociais, em termos de utilização, se enquadram no nosso contexto? Será que em Angola as pessoas fazem uso devido das redes sociais? Gostaríamos de perceber isso na sua explanação para ver se depois criamos um espaço de interação, debate. Por favor, passe. Ok. Quero primeiro agradecer ao convidado do convite que me fez. É um tema atuante, um tema que todos nós lidamos com as redes sociais. Hoje agora vai sendo mais abrangente, até os camponeses, sem discriminação, também já usam as redes sociais para a comunicação. Tal como disse, e muito bem, eu, o meu tema assim mais sobre a cidadania, ou seja, as redes sociais e a cidadania. Como é que nós podemos usar as redes sociais para promover a cidadania? Tal como ouvimos na peça aqui do amigo Carlos, uma boa reputação vale mais do que a prata e o ouro. Isso é bíblico. Está na Bíblia. Quer dizer que o princípio da cidadania é algo que já vem de longe. É algo religioso. E o que é isso de cidadania? O que é praticar, ou seja, fazer boas práticas? Cidadania tem a ver com direitos e deveres do cidadão para com a sociedade, não é? E quais são os direitos que nós temos? Quais são os deveres que nós temos? Hoje as pessoas usam as redes sociais fundamentalmente, digamos que poderíamos usar em várias, escalonar, não é? Existem pessoas que usam as redes sociais para o bem e existem pessoas que usam as redes sociais para o mal. Eu vou pegar o meu exemplo, não é? Eu sou jornalista e as redes sociais têm sido uma grande ferramenta de trabalho para mim. Tal como vocês, tal como eu, nós pesquisamos nas redes sociais para ir buscar informações, para nos municiarmos de informações para a nossa atividade no dia a dia. Pois, posso? Para a nossa atividade no dia a dia. E eu, quando falo de cidadania, estou a falar das obrigações que o cidadão tem para com o país. Estou a falar dos direitos que os cidadãos têm para com, para a sua vida. Neste caso, quando nós usamos as redes sociais para incitar violência, quando usamos as redes sociais para a xenofobia, para a prática de racismo, para cometimento de crimes, aí não estamos a ser um bom cidadão. Não estamos a exercer a nossa cidadania. E o que é que nós devemos fazer como bons cidadãos? Os bons cidadãos devem procurar respeitar as leis do país, devem procurar proteger o patrimônio público, não é? E tudo isso, se nós usarmos essas regras básicas da cidadania e passarmos para a prática do dia a dia nas redes sociais, então também vamos ter um mundo melhor. Vamos ter um mundo mais agradável, com informações mais atuantes, com pessoas mais respeitosas e educadas. Dizer na totalidade se hoje as pessoas usam as redes sociais como elas devem ser, bem, também dizer que não estaria, se calhar, a exagerar. Vamos por parte. Vamos ver o que é que as pessoas postam nas redes sociais. O Facebook é o meio mais utilizado, pelo menos em Angola. Dados da polícia aponta que só em Angola o uso do Facebook está aí em mais de 2 milhões de utilizadores. É muita gente no Facebook. Eu pego o Facebook porque é a ferramenta que quase todo mundo usa. Hoje nos telefones todo mundo consegue usar o Facebook com toda a facilidade. Mas quando olhamos para as informações, vamos escalonar pelas camadas mais jovens, vamos ver para os mais velhos e sentimos, de certa forma, um mau uso das redes sociais, particularmente do Facebook. Para nós profissionais, no dia a dia o Facebook tem sido muito bom. Para nós estudantes, no dia a dia também tem sido muito bom. Mas há outras pessoas que, mais jovens, adolescentes, que usam o Facebook para publicar coisas que não ajudam o crescimento da pessoa. Quando vemos festas festas da saia curta, festa do biquíni, sei lá o quê, postado ali no Facebook. Não é isso, não é para isso que serve o Facebook. Não é para isso. Aí estamos a usar mal o Facebook. Estamos a usar mal as redes sociais. Mas não são só as crianças, não são só os, também tem adultos que forjam as suas personalidades, não é? Usam, escondem-se, usam máscaras. Às vezes usam a imagem de uma criança quando não é criança e entra em contato com uma outra pessoa, com uma criança, não é? E depois para quê? Para praticar maldade. Nós vimos isso todos os dias. Os relatos nas rádios, na comunicação social são visíveis diariamente. São pessoas que fazem contacto via Facebook e depois acabam sendo violadas, no caso das senhoras, das meninas, acabam sendo assassinadas ou maltratadas pelo mau uso do Facebook, pelo mau uso das redes sociais. Existem pessoas que compreendem realmente a importância das redes sociais. E são aquelas pessoas que usam as redes sociais, ou seja, necessariamente para passar informação verídica, informação real, não é? Para benefício de uma determinada comunidade. E penso que eu, como jornalista, faço uso do Facebook para isso. Faço uso das redes sociais para me municiar de informações, para informar as pessoas e não para uma prática que se assiste hoje. Eu não consigo dizer se hoje a maioria, porque no mundo global, pelo menos ainda não há um estudo aí que diz 80%, 50%, pelo que eu saiba, usa mal o Facebook. Mas também é verdade que nós temos visto que o Facebook é mal usado e também é bem usado. É bem usado. Eu tenho aqui uma peça. É uma entrevista de um comissário da polícia. Que ela alerta os perigos que existem na internet. Esse comissário diz que a polícia tem estado a receber denúncias de crimes praticados na internet, como roubo de identidade. Eu posso pegar a cara do irmão, de qualquer forma conhecer o nome do irmão e depois passar a usar a tua identidade. E isso tem acontecido. Nós temos estado a ver sites de empresas, sites forjados de empresas que fazem anúncios de vendas de determinados bens, viaturas, mas quando na realidade muitas delas nem existem. E das outras que existem é tudo uma farsa. Portanto, eu acho que, resumindo, eu diria que nós devemos procurar usar o Facebook como uma ferramenta útil para a sociedade, uma ferramenta para o bem e não para o mal. E eu que, infelizmente, o mundo é assim. Existe o bem e existe o mal. Uns aproveitam-se da facilidade que a internet traz para a comunicação, que é a comunicação de massa, não é? E fazem o mal. E os outros fazem o bem. Mas nós que estamos aqui não queremos usar a internet para fazer o mal. Nós queremos usar a internet para fazer o bem. Para instruir as pessoas, mostrar como é que elas devem ser usadas, não é? Aqui no Facebook nós temos mais liberdade, porque é uma página que a gente cria e emite a sua opinião. E cada um é livre. Ninguém é censurado por isso. Mas essa opinião deve ser uma opinião responsável. Deve ser uma opinião que não provoca incitamentos de violência. Portanto, tal como disse aí o amigo Lucas Gomes, será que as pessoas usam bem a internet? Bem, existem aqueles que usam bem, existem aqueles que usam mal. Agora, quantos usam bem? Quantos usam mal? Aí, precisamente, eu não lhe posso responder. Mas, no dia a dia, nós temos visto o bom uso da internet e temos visto o mau uso da internet. E como jornalista, já disse, eu faço da internet a minha ferramenta de trabalho para me municiar e para passar a informação correta, exata, fiel e para todos. Bem, eu acho que mais do que falar, o que a gente tem aqui, todo mundo sabe, não há muita coisa de novidade, mas pronto, a troca de experiência é um exercício de cidadania. E estamos todos aqui para exercer a nossa cidadania. Agradeço mais uma vez e é tudo. E espero então ouvir as vossas perguntas. Feitas as duas apresentações, vamos dar abertura ao espaço do debate para pessoas que têm questões, algumas questões que já preocupam. Por favor, vamos falar. A minha questão é um bocado conceitual. Redes sociais. Eu vi no vídeo, quando falou do conflito em termos de conceito, redes sociais para os jovens e para os adultos. Eu não concordaria com o que o senhor disse, que as redes sociais não existiam. Devemos estabelecer aqui uma diferenciação. De que redes sociais nós estamos a falar? As redes sociais online, essas que surgiram agora, ou daquelas que já existiam? As redes sociais sempre existiram no local de trabalho, no meio familiar, no bairro. Essas redes sociais sempre existiram. E esse é o conceito mais abrangente. Pelo que eu percebi aqui, é que estamos a nos focalizar mais nas redes sociais online, certo? Ok. A minha questão é, como é possível avaliar o bom uso das ferramentas ou as redes sociais hoje? Porque, na verdade, depende da intenção de cada um, do que cada um busca na rede social. Por exemplo, um grupo de delinquentes, claro, vai buscar na rede social a satisfação de seus objetivos, que pode ser roubo, infligir dano a alguém. Agora, as pessoas que têm outras intenções mais positivas para alimentar em termos de conhecimento, a criar negócio online, também vão buscar nas redes sociais a satisfação das suas necessidades. A minha questão é, há alguma forma de avaliar o bom uso das ferramentas ou das redes sociais? Bem, eu penso que, e tal como eu disse, há sim senhora a forma de avaliar. Quando nós usamos, eu falo tu, até usas o termo bom uso, aí já estás a fazer uma avaliação. Você mesmo já está dizendo bom uso. Está pegando naquilo que não, foi, bom que foi uso, a vossa bom uso das redes sociais. É aí. E essas são as obrigações de um bom cidadão. No dia a dia, nós não queremos fazer mal ao outro. Nós, quando digo nós nessa sala, que eu penso que aqui ninguém quer fazer mal a alguém, mas se calhar há outras pessoas que querem fazer mal. Quando nós usamos bem a internet para comunicar, nós estamos a fazer bem o uso das redes sociais. Quando nós respeitamos as leis de um país, quando nós respeitamos as liberdades dos outros, nós estamos a fazer bem o uso das redes sociais. Agora, quando nós pegamos as redes sociais para atrair alguém ao mal, ali não há bom uso das redes sociais. Quando nós usamos as redes sociais para roubar alguém, para incitar a violência, isso não é bom uso das redes sociais. O bom uso das redes sociais, o fundamental é usar para o bem, não é? Usar para o bem. Quero organizar uma campanha de limpeza no Facebook. Eu vou mandar uma comunicação, e é uma comunicação que vai ser de massa para muita gente que está ligada à mesma rede, e se calhar todas elas vivem no mesmo bairro. Nós aí estamos a fazer o bom uso do Facebook, é um exercício de cidadania. Vamos limpar as ruas. Em tempos víamos correr na internet um self-lixo, que até mobilizou muita gente para a campanha de lixo. Foi um bom exercício. É ou não um bom uso da internet nesse caso? Penso que é. Acerca do termo redes sociais, talvez no mundo, né, dos átomos em que nós vivemos, né, carne e osso, nós chamamos de relacionamentos. Os relacionamentos sempre existiam. E não usamos essa palavra para descrever os relacionamentos que temos com as pessoas, especificamente no mundo real. Mas o fenómeno de redes sociais é mais associado com os mesmos relacionamentos, mas usando a tecnologia. Por exemplo, poderíamos dizer que, de certa forma, as redes sociais começaram com o movimento dos telefones, né? quando todo mundo passou a ter telefone, os números, foram os primeiros lances das redes sociais. Mas, por um termo completo da palavra, as redes sociais começaram a surgir a partir da internet, de certa forma usando a tecnologia para conectar um número grande de pessoas. Só para termos, geralmente são aplicadas para isso, pelo menos no termo técnico. É muito difícil nós falarmos de redes sociais num grupo do bairro, nós conhecemos pessoalmente. É muito difícil essa palavra ser usada. Geralmente quando as pessoas usam a expressão redes sociais, significam o termo que veio de computação. A rede conectar várias pessoas. E é de uma forma massificada. Só para termos uma ideia, o Facebook tem aproximadamente 1.5 bilhões de pessoas a usarem cadastradas no Facebook. Se o Facebook fosse um país, seria o maior país do mundo. A China, que atualmente é o maior país do mundo, tem apenas 1.37 bilhões de pessoas. Então, é muito importante se essas pessoas realmente usam por bem ou por mal. Só pelo número. É um grande número de pessoas conectadas e isso é um grande poder de influência. Uma única pessoa pode afetar milhões de outras pessoas. Há contas de pessoas que têm, por exemplo, 5 milhões de seguidores. Esses 5 milhões de seguidores podem passar essa informação para outros milhões de seguidores. E se for uma informação negativa, ela é rapidamente espalhada. Outro grande problema hoje, por exemplo, é a calúnia e difamação. É muito fácil dizer, falar mal do fulano, numa hora que eu, por exemplo, não estava em pleno poder das minhas capacidades, e alguém repassar a informação errada e todo mundo já sabe. É um dos graves problemas. Então, quando falamos de usar bem ou mal, é diferente do mundo real. Na verdade, o Facebook só se tornou hoje a maior rede social porque ele introduziu a ideia de eu continuar a ser eu, só que no mundo online. As redes anteriores ao Facebook passavam a ideia de nós nos mascararmos de animais, meu personagem do jogo favorito. As redes sociais foram surgindo assim. O Facebook só ganhou o grandioso porque ele disse, bem, aqui você vai usar o teu nome real e vais ter amizades tuas reais. As pessoas começaram a associar o Facebook com a vida real que elas levavam, a princípio. E depois passaram a querer conhecer mais pessoas distantes. Mas agir bem ou mal é independente de se é dentro de uma rede social ou se é no mundo real. Porque hoje em dia, cada vez mais, a rede social é um mundo real. Por exemplo, eu quando estou pensando em contactar alguém, eu muitas das vezes uso as redes sociais para saber o que essa pessoa quer que outras pessoas pensem sobre ela mesmo. Porque muitas vezes estamos nas redes sociais e nos esquecemos que as outras pessoas também são reais. Partilhamos muitas vezes coisas que são próximas do nosso coração, né? Nos sentimentos mais íntimos. Depois pensamos bem, aqui as pessoas não vão, de certa forma, nos ver. Até como se fosse uma visão real, não de quem somos, mas muitas vezes de quem queremos ser. E isso é muito importante. Mas a minha questão era uma forma tangível, uma pessoa palpável de avaliar esse bom uso. Uma metodologia exata de avaliar esse bom uso das redes sociais. Porque se nós estabelecermos um paralelo entre o bem e o mal, isso é um conceito que depende de cada um. Sim, isso é individual. É o coletivo, então o corpo identifica o mau uso. Então, eu quero saber sobre os copos. Quem usa uma ofensa, ele notifica. Por exemplo, no Badu, tu usa ofensa, ou foto de menor, ele não notifica. Mas no Facebook, tu pinha não. Pode vir de um ano, de 5 anos, mas o Facebook não notifica. Qual a ideia? Porque ele quer escrever mesmo a ofensa que não passa. Então, o Facebook já não tem mais cidade. E também já não há controle. Mas tu indo para o Badu, não tem outras redes sociais. Há mais controle. Por exemplo, foto me conhece no Badu, não aceita, não passa. Ele vem uma pedra, não passa. Já teve um Facebook diferente, não é? Você mais ou menos qual é o controle que tem. O que eu estou falando é individual, é um coletivo. Sim. Eu também acho que podemos fazer um debate mais interativo, não é? Sim. Todos. Não sei. Bom, eu acho que, por exemplo, o Badu é um grupo muito mais restrito em relação ao Facebook. E se calhar o tipo de propósito de relacionamento ali é diferente como o Facebook. Porque imagina, controlar mais de 1 bilhão de pessoas, eu acho que não é tão possível assim. porque o Facebook também tem melhorado em função do tempo, né? Eles fazem uma alteração em função do tempo e em função das situações que se passam. Não, mas um bocadinho só. Mas eu não quero que a gente monopolize o debate só nessa questão. Mas eu queria também fazer uma deixa. É, por exemplo, falar da influência, não é? Podia perguntar como é que vê a influência do Facebook, aqui o António Paulo, como é que ele mede a influência do uso das redes sociais na nossa sociedade, qual é o tipo de contributo que ela tem dado, de uma forma positiva, como é que vê, como é que encara, acha que é um crescimento positivo nesse sentido, não positivo, como é que encara a influência da rede social na sociedade angolana hoje em que vivemos. Por exemplo, falar do caso, há dois casos a nível da justiça que foram muito badalados devido às redes sociais. Por exemplo, temos o caso Net e o caso Prelex. Não sei, gostaria de ouvir um bocadinho. E não só o caso Prelex, tem o caso da comarca de Viana. Estão recordados o caso do recluso que estava a ser agredido. O recluso é o recluso aqui, até deu suspensão ao último caso da diretora da cadeia de Viana. Que brilha, pois é a vítima do caso, que também é prisioneiro. Não temos como dizer que. Ou seja, seria mentira dizer que as redes sociais não têm influenciado nas nossas vidas. Tem uma influência muito grande. O mundo já não é mundo sem as redes sociais. Sem o Facebook, que é uma das ferramentas que nós mais utilizamos. Em Angola é a ferramenta mais utilizada, independentemente de outras ferramentas. Mas o Facebook é muito importante para nós. Porque, através do Facebook, muitos assuntos chegaram até as instâncias superiores. O caso Net começou no Facebook. Antes mesmo dos órgãos públicos, dos órgãos de comunicação social, rádio, jornal, televisão, começarem a badalar o assunto, tudo começou a girar em volta da rede social, do Facebook. Alguém mandou a imagem, girou e aquilo circulou. Então, o Facebook é um meio de comunicação de massa. Tal como ele disse, hoje chamamos aquilo de aldeia global. Tem muita influência nas nossas vidas. Todos nós que estamos aqui sabemos disso. Tem muita influência. E hoje a sociedade aproveita para denunciar casos que sabem que não poderão fazê-lo numa esquadra policial, por causa das barreiras que encontram. De casos que não poderão fazê-lo, se calhar na empresa, não é? Pronto, encontram o Facebook como meio de alívio para os seus pensamentos, exprimir as suas ideias. E tem tido resultados positivos. Se não fosse a denúncia desses casos que o Zé Maria disse, Prelex, A Que Brilha, o recluso que foi maltratado lá na esquadra, na comarca de Viana, e tantos outros, se calhar teria passado no esquecimento, se calhar nenhum órgão teria falado. Mas só depois de ter ganhado uma repercussão, é que os órgãos, as autoridades se aperceberam do assunto e tomaram a peito a situação. Não é? Portanto, o Facebook, as redes sociais, e quando estamos a falar de redes sociais, não é só o Facebook, temos um órgão aí que é de comunicação, o Plug Capa, que hoje acaba superando, né? Superando muitos órgãos aqui dentro. É um órgão que está lá em virtual, quase incontrolável, não é? E tem sido a maior ferramenta de informação. E muitas dessas informações que circulam no Clube K, saem das redes sociais. As redes sociais, o Clube K aproveita determinadas opiniões de muitas individualidades da nossa sociedade, seja lá quem for, desde que elas sejam positivas, não é? Desde que elas sejam para mudar alguma coisa, o Clube K aproveita esse material e estampa. E isso tem sido um grande contributo na nossa vida. Tem ajudado para que a justiça, os órgãos de justiça, investiguem mais, trabalhem mais. Tem ajudado a polícia, não é? para que tome peito de determinados assuntos. Portanto, é uma influência muito grande. O Facebook hoje é uma ferramenta indispensável e é usado muitas vezes para denúncias. É usado muitas vezes para denúncias. Por quê? Porque as pessoas exprimem os seus sentimentos ali. E também é usado para a criatividade. As pessoas que têm conhecimento usam o Facebook para dar a conhecer o seu mundo. Que eu sou cantor, que eu sou poeta, que eu sou artista. E muita gente subsai a partir do Facebook. Portanto, tem um peso muito grande nas nossas vidas. Muito grande. Tem um peso substancial. Que hoje eu acho que as pessoas aqui nem se recordam se um dia conseguiriam viver sem o Facebook. Todos nós aqui. Acho que crescemos sem o Facebook, mas hoje vivemos com o Facebook. Até parece uma ferramenta que já nos acompanha desde a terra idade, mas não. O Facebook encontrou-nos no caminho e hoje faz parte da nossa vida. Eu acho que poderíamos diferenciar todos os meios. Se olharmos para todos os crescimentos da tecnologia, são muito parecidos. Quando a televisão apareceu, todo mundo se perguntava como é que iria mudar as pessoas. E mudou. Eventualmente nós fomos nos adaptando, mas ainda assim, hoje, a maior responsabilidade de que programas vamos ver e até onde queremos ir é nossa. Mesmo no relacionamento humano, demorou muito até haver leis escritas, órgãos de justiça, sistema criminal, e ainda hoje isso não é perfeito. Então, é como se nós estivéssemos a passar todos os relacionamentos que nós já temos no mundo, no mundo real, para um mundo online. O controle também é necessário, só que muitas das vezes nós, em casa, compramos coisas e não lemos o manual de instruções. Acontece mesmo com as redes sociais. Nós criamos uma conta, mas não sabemos como, se existem questões de privacidade, por exemplo. No Facebook nós podemos mudar a gestão de privacidade. No Google, da mesma forma, se nós estivermos a procurar, nós podemos pôr uma procura segura para não termos informações pornográficas e de outros meios. Essas coisas existem. Nós podemos reportar casos, por exemplo, de imagens chocantes, vídeos, pelo menos podemos reportar isso ao Facebook. Eu já fiz várias vezes isso e eles removem aquele conteúdo. E se, por exemplo, nós não sentimos tão confortáveis com o Facebook, nós podemos sempre ter o WhatsApp, criar o nosso próprio grupo e definir quem deve ou não estar e qual é o objetivo do nosso grupo. Então, existem várias escolhas que nós podemos fazer dependendo do quão aberto nós estamos e do quanto nós queremos nos envolver. Outra coisa muito importante é os amigos que escolhemos. Na maior parte das vezes, o que nós vamos ver é por causa dos amigos que escolhemos. O que aparece na nossa chamada cronologia, não é nós que criamos o conteúdo, são as outras pessoas que criam o conteúdo, nossos amigos. Então, se nós escolhemos pessoas que fazem coisas erradas, nós vamos ver coisas erradas. E, eventualmente, acontece com um amigo que confiamos partilhar algo errado e nós podemos escolher não ver mais publicações dessa pessoa. Mas nós precisamos nos informar. Na questão, por exemplo, dos programas de televisão, todos os pais, por exemplo, assistem os bonecos que os filhos assistem. Por quê? Você quer saber que tipo de boneco ele está assistindo. Quer se informar se como é que foi criado, qual a ideia que passa. Quando vem uma palavra que não sabemos, investigamos. A mesma coisa acontece com as redes sociais. Se queremos saber como elas devem ser bem usadas, temos que procurar informações sobre isso. Mas muitas das vezes as pessoas simplesmente querem usar e não se preocupam tanto com como usar, como reportar, como mudar isso ou aquilo. E é uma questão simples de perguntar. Ok, eu queria fazer mais duas questões. Mas eu queria também comentar em relação à utilização da televisão como um grande fenômeno. Mas as formas de poder e autoridade no consumo da televisão vêm, de certa maneira, relativizar o convívio familiar naquilo que é a gestão do poder. Tem poder em casa, os pais podem até ver televisão com os filhos, mas tem poder em casa quem tem o comando na mão. Quem tem o comando na mão logo tem o poder, a capacidade de fazer zapping. Submete totalmente os próximos a verem o que ele quer, nesse caso, a não ser que haja uma mudança. Agora, em relação a é necessário refletir isso. O consumo da televisão tem criado muitos conflitos em casa, levou muita gente a colocar a televisão nos quartos dos filhos. Fizeram aí uma rede de distribuição de fios de cabo, de TV a cabo. Portanto, mas esse não é o nosso foco. Voltando à nossa questão, eu queria saber, embora já disse um bocadinho, mesmo sendo um bocadinho repetitivo, como é que a sociedade angolana se posiciona em relação à responsabilização dos chamados crimes cibernáuticos, se é que existem. Gostaria de saber qual é a leitura que fazem em relação, se existem as legislações, não é? Que existem, o que é que estamos a usar. O que vemos mais é uma reportagem do assunto e conseguimos com um vídeo identificar se calhar alguns suspeitos ou indivíduos envolvidos naquelas ações criminosas. Mas esses recursos, muitas vezes em tribunal, são tidos como provas superficiais, muitas das vezes não atendidas para a materialização da verdade. Portanto, gostaríamos de saber qual é a vossa leitura que fazem em relação à existência das nossas da nossa legislação em relação aos crimes. Outra coisa tem a ver com os benefícios. Será que os benefícios falam mais alto do que as desvantagens que nós encontramos na convivência ou na utilização das redes sociais? Por outro, como influenciar os governos locais a utilizarem as redes sociais, visto que na vida prática, no contacto direito, face to face, como podemos chamar, é muito ou quase impossível. Eu não conheço o administrador do meu bairro, não é porque não tenha vontade, porque também se calhar da parte deles não há essa ação de se exprimir, de serem conhecidos. E não é o meu caso só, já conversei com várias pessoas, estudantes, técnicos, que abordam a mesma situação, a falta desse espaço, dessa interação. Que há espaço para ter, mas se calhar espaços online poderiam facilitar então a utilização e essa... Capitulando, não sei se lembrar. A primeira pergunta tem a ver com a legislação, a segunda, se os benefícios falam mais alto do que as desvantagens. Bem, então continuo a pegar o jornal. Porque esse jornal, essa entrevista, curiosamente, foi feita por mim. É uma entrevista que foi feita em junho de 2015. E o assunto era mesmo, era relacionado com as redes sociais e os perigos que ela tem na internet. E uma das questões que eu fiz ao comissário da polícia era se Angola já tinha uma legislação sobre crimes informáticos e como é que a polícia atua nesse caso. O comissário da polícia respondeu-me assim e eu destaquei em grafia. Não sei se vocês conseguem ler. É um projeto da criação de uma legislação sobre crimes informáticos. Yeah. A polícia... Angola não tem uma legislação sobre crimes informáticos. Não tem. Não tem. Angola socorre-se de um Código Penal de 1886 para punir quem cometa um crime por meio do computador. Isso quer dizer, se tu roubares dinheiro, praticar um furto ao banco, ou se tu praticares um mal a alguém, a polícia atua de acordo à tipificação do crime. Se for roubo via internet, então a polícia também vai atuar como roubo. Não importa o meio que você utilizou para a prática do crime, mas a questão é que ser roubo, o facto de que tu roubaste. Se for injúria, difamação, a injúria, difamação, calúnia, também consta da nossa lei penal, do Código Penal angolano. Então, a polícia socorre-se disso. Agora, perguntei, não tendo isso, como é que fica o desfecho dos crimes? Ele respondeu, a polícia tem a única missão de prender. Agora, quem legaliza a prisão é o Ministério Público. Quer dizer que a polícia faz o trabalho dele, porque existe crime, a pessoa roubou e houve uma denúncia, nós atuamos e prendemos. Agora, quem vai mandar soltar, quem vai orientar que o cidadão continue preso é o Ministério Público, que vai ter que socorrer a outras leis. Daí então tu teres dito que muitas vezes os crimes que são praticados, né, a polícia prende e depois tu vês novamente o camarada fora. Porquê? Porque o legislador, o Ministério Público, achou que não havia prova de facto daquela situação de crime. Está bem. Então é este o grande problema. Ok, daí, não havia uma lei que o condenasse. Por exemplo, diz Cabo Verde. Cabo Verde é um país que já tem lei. Quando tu cometes um crime por meio do computador, por meio do uso do computador, das redes sociais, existe uma tipificação. Tu és julgado de acordo com o crime que tu cometeste. E ainda só para continuar aqui, algo que me escapou. Temos visto muitas ofensas de determinadas figuras da nossa sociedade, do presidente da República e não só. Mas também há um senão. Esses indivíduos, como têm também a possibilidade de falsificar a identidade, não sei se Nos outros países como o Brasil, já temos visto pessoas a serem apanhadas dessa maneira, com os recursos que têm. Yeah. Acho que é mesmo urgente a criação. É a criação. Ele falou do roubo de identidade nas redes sociais. O exemplo que eu dei. Criar perfis que não é teu. Eu sou o Zé Maria, mas não sou o Zé Maria. E eu uso os dados do Zé Maria e vou para a vida. Mas quando um dia eu for apanhado, vão pegar o Zé Maria, porque sabem que existe o Zé Maria, mas o Zé Maria vai dizer, mas como é que eu cometi esse crime? O Zé Maria vai apresentar fatos evidentes que naquela hora e naquele dia exato, ele não estava ali, não usou aquilo. Mas agora, como chegar até ali? Então é um trabalho de perícia, é um trabalho que só os técnicos da investigação criminal são capazes de responder como é que eles vão chegar, não é? A certeza de que o fulano ou o seu crânio cometeu esse crime. Mas existem perícias, existem técnicas policiais. O próprio Ministério Público tem os seus investigadores. Por isso é que, para além do investigador da polícia, tem também o investigador do Ministério Público, que também atua, que muitas vezes até reprova a investigação policial. E muitas vezes até nós vimos há um caso do jovem dos taxistas, que estavam a ser acusados de crimes de arruaça e tal, e houve uma juíza que depois disse, não, todo mundo vai para casa, pagam sua fiança, não tem prova. Até foi dado como reprovaram o trabalho da polícia, que foi um processo institucional mal instaurado. Portanto, existem técnicas próprias, mas é verdade que a polícia pede a urgência de um crime, isso também para facilitar o trabalho, porque não é justo que tu vai prender um cidadão e amanhã o cidadão está lá fora a rir. Paulo, desculpa, eu só dou uma chega em relação a esta entrevista do comissário Aristófano. Sei que a Angola, pelo menos na atual, no novo Código Penal, né, que vamos deixar o Código de 1882, está-se a trabalhar já na nova lei penal, já se tocando os crimes informáticos. Mas agora o grande problema é que não sabemos quando é que esta nova lei penal vai entrar em vigor, porque já se fala isso há mais de 3 anos, desta situação dos novos crimes que a sociedade que tem estado a evoluir, não é? Porque até muitos técnicos já que já são formados em crimes cibernéticos, eu até conheço algumas pessoas, né, que formaram-se no Brasil, no México, na Argentina, nos Estados Unidos da América, de crimes informáticos, crimes cibernéticos, sobre essa situação. Mas o grande problema é aquilo que o António Paulo fez referência. Mesmo que a matéria, aquela de prisão do Facebook, ou o caso de prisão por caso Prelex, se fosse tivesse um bom advogado no caso Prelex, Prelex estaria, nunca deve estaria imune, porque a nossa legislação não permite essa situação. Nunca deve também tem que ser um bom advogado estar atento nessas situações. Convencer o Ministério Público que não há provas palpáveis daquela situação. Quem sabe se está uma manipulação, né? Porque também nunca deve nas redes sociais há muitas manipulações. E, infelizmente, que os nossos procuradores, muitos deles, né, também nem todos eles têm perícia nessas situações. Cada vez é essa situação, é só chega essa situação. Como eu disse, a polícia, o facto, a polícia, para ele, o mais importante é que existam evidências de crime, de prática de um crime. E a polícia atua aí. Quando a polícia for informada de que o João roubou, furtou, ou aldrabou as pessoas via informática, existe a comunicação, então a polícia age nesses moldes, mas são moldes porque sabe que o tipo de crime que foi cometido está na lei. A polícia não só se apega à legislação da tipificação do crime que foi cometido. Injúria, difamação, calúnia, tudo isso na internet. Se eu escrever algo e dizer que o Zé Maria é isso e aquilo e aquilo, eu estou a injuriar. Se o Zé Maria é, estou a difamar, não é? Desde que eles tenham esses documentos, ele apresenta a queixa à polícia, leva a esquadra, e ele diz, olha, esse cidadão aqui está identificado, andou a fazer isso contra a minha pessoa, a polícia age. E como é que a polícia pode provar que é o Zé Maria que fez isso? Como é que é o Zé Maria que fez não, isso? Não, como é que a polícia pode provar que é o Zé Maria que fez o crime na internet? Como é que a polícia pode provar, por exemplo, se eles podem identificar uma mensagem... Vamos só, vou já terminar. Por exemplo, há cidadãos que vendem viaturas, vendem materiais via internet e dão-nos a conta. Não é? Nós passamos volta e meia a comunicar com essa pessoa. Existem registros, estão todos ali plasmados, estão todos ali fixos. No dia X, eu comuniquei com o Zé Maria. O Zé Maria disse, olha, deposita na conta X. Existem evidências? A polícia pode ir ao banco e checar se essa conta existe e em que nome está. É um fato palpável, não é? Então, existe... Temos o registro, mas para não monopolizar... Mas como estava a dizer, era mesmo importante nós vermos o modo como os crimes estão a ser cometidos e por quem, por que sujeito está aliás, que sujeito praticam determinadas práticas ilícitas. Porque nós vemos hoje, sociologicamente falando... Eu estou a falar com base no meu julgamento moral, é ilícito. Portanto, tenho a conveniência de dizer isso. Portanto, como ia dizendo, sociologicamente falando, essas maneiras... do modo como está-se cometer os crimes, está-se cometido por pessoas próximas, que então nas redes sociais chamamos de amigos. Chamar a atenção mais uma vez às famílias, porque muitos dos crimes agora estão a ser cometidos por pessoas próximas. Educar as famílias é eficiente, relacionar um bocadinho isso com a aprendizagem na escola desse espírito. Praticamente já é a emergência de nós termos cadeiras que sejam especificamente para explicar questões como essa, porque estamos a sentir problemas. Mais do que cadeira, os pais. Os pais, não é? Falou-se sobre televisão há pouco tempo e disse uma verdade. Quem tem televisão, quem tem o comando, tem o controle. Mas às vezes é muito fácil dar ordens, mas é muito mais difícil educar. É muito mais difícil. Porque nós quando permitimos que o nosso irmão, o nosso filho saia de casa, nós sabemos que o mundo que ele vai encontrar lá fora. Eu gostaria de fazer uma pergunta para si, na sua análise. O mundo atual que vivemos é bom ou é mau? Não tão bom nem tão mau. O julgamento sempre vai ser indiferente. Para si, existem mais coisas boas ou mais coisas más? Até as 12, se calhar, acontecem coisas muito boas. Das 12 em diante, podem acontecer coisas más. O julgamento que podes ter nesse sentido é com base no sentimento mais profundo, na intensidade na qual do acontecimento, tão bom ou tão mau. Sempre vai ser relativo em relação a alguma coisa. Nunca vamos colocar numa posição do bom e do mau. Só que a mesma coisa acontece nas redes sociais. A mesma coisa que nós pensamos do mundo físico, a mesma coisa acontece nas redes sociais. Só que é muito mais fácil termos mais informação nas redes sociais do que no mundo real. Para eu entrar na tua casa e ver a tua televisão, é muito mais difícil. Mas se eu quiser ver a tua televisão na tua casa, é possível para o teu perfil e olhar. Só se tornou mais fácil fazer as coisas que não são feitas no mundo real. Então, nós quando permitimos que nossos irmãos, nossos filhos saiam de casa, nós os educamos, porque sabemos as coisas que eles vão encontrar lá frente. A mesma coisa acontece com as redes sociais. A ideia não é você bloquear o filho de fazer, porque ele eventualmente vai conseguir fazer. Essas informações ele vai encontrar na rua. E se ele encontrar na rua, pior, pode encontrar mais facilmente numa rede social. Então, a educação é a enorme ferramenta. Porque quem deve fazer as melhores as escolhas, os bloqueios, somos nós, principalmente. Então, de forma a nos precavermos essas coisas, é extremamente importante educarmos os nossos familiares, os nossos filhos. É a maior arma que temos para combater isso. Existem vários outros métodos, mas essa é a melhor arma que temos. Hoje notamos isso, os pais saem de manhã e voltam à noite. E pelo fato de estar-se a pagar a escola do filho, do irmão ou do sobrinho, nós pensamos que está a ter uma boa educação. Não. Ele está a aprender boas regras. Há um professor meu que diz que se um estudante que simplesmente decora e repete o que lhe disseram, é um cão bem treinado. Então, se nós dissemos, olha, não mexes na televisão e eu guardo o comando, apenas estamos a ter um cão bem treinado. Logo que ele soltar da coleira, vai fazer o que quiser. Então, a educação é muito importante para eles poderem fazer sozinhos as escolhas certas. E não, encontram também, o mundo da rua, as outras influências, o colega. Eu vou dar um exemplo prático. O meu primeiro filho tem 10 anos. E eu tenho um iPad. Ele gostava. Primeiro era só para jogar. Depois, papá, também quer estar no Facebook. Eu disse, não, filho, tu nem deves estar ainda no Facebook. Primeiro é que o Facebook só permite que as pessoas se inscrevam a partir dos 18 anos. Mas ele disse assim, papá, ainda o Gelson tem 16 anos, já está no Facebook. Eu disse, talvez o pai dele permitiu. E como ele conseguiu, não sei. Mas pronto, ele não deve. Ou seja, tu não tens ainda idade para ir ao Facebook. Mas com o tempo, tu vais estar no Facebook. As coisas devem ser feitas devagar, deves queimar e tal. Falei com ele e parecia que ele me percebeu. Sabe o que aconteceu? Ele entrou. Um mês depois ele me pediu amizade no Facebook. Quer dizer, o Facebook agora deve ser como ver televisão. Quer dizer, todo mundo quer ter. O rapaz pediu uma amizade no Facebook. Pior é. E com maior velocidade. Agora tu fui dar com o rapaz, eu coloquei. Não sabia que tu já tens Facebook. Não, papai, não fui eu quem criei. Quem criou foi o tal rapaz. E ele aumentou a minha idade. Mas tu estás a desobedecer o papai? Não, papai, não estou desobedecendo. Se tu voltar a usar o Facebook, vai se apanhar. Eu sei que eu não tenho como te controlar. Mas, meu filho, ou seja, escuto o que o teu pai está a dizer. Porque eu sei das vantagens e desvantagens do Facebook. Tu podes até pensar que o Facebook é para conversar com o teu amigo Emer, com o teu amigo Ito, mas tu um dia vais conhecer, por exemplo, uma menina no Facebook para aparentemente ser menina. E tu vais gostar e vai manter conversa com ele. E poderás marcar encontro com essa menina. Tu não andas a ouvir a Rádio Luanda de pessoas que marcam encontro via Facebook e depois acontece o mal. Possa ser que essa menina não é menina, é o mais velho que está por detrás do Facebook. E o rapaz escutou-me e largou. Presumivelmente. Não, eu largou porque eu só se ele criou um outro nome, mas tu não tens como. Tu tens como controlar-me. Porquê? Porque, curiosamente, os meus amigos são os amigos dele. Os primos, se tu vais criar um perfil, logo vais ter que te comunicar com os primos. E a informação chega sempre. O teu filho está no Facebook, o nome dele é João, já não é o quê? Esse é um caso de um pai informado, e o caso dos pais que muitas das vezes. Até o próprio telefone. Pronto, mas é uma inclusão tecnológica. Mas aqueles telefones que podem vir a custar 3 mil, 2 mil quase, que é a Unitel e outras, a Movicel, entre outras, vendem. Mas colocamos aqui a posição de que muito, até as mais, aquele telefone que nos parece ser mais simples, nem tem domínio daquilo. Nem mensagem, se calhar, conseguem mandar. Estou aqui a chamar a atenção à questão da educação dos próprios indivíduos mais velhos, chamados mais velhos, que não conseguem passar a educação face a, em detrimento desse conhecimento, se calhar, avançado tecnologicamente, que os seus filhos, os netos, os próximos têm. Então há um grande conflito aqui. Depois começamos a dizer que eles não estão caducos, que eles não sabem, que eles não estão atualizados, mas tem muita coisa para dar, então há essa necessidade. Agora eu não sei como é que vai ser o processo de inserção, a aceitação dessas pessoas já adultas. Algumas gostam, é muito relativo, gostaria de ouvir também. Por exemplo, quando fala sobre isso, eu estive a ler quando preparava a matéria, a maior ferramenta que os pais têm é eles também estarem na rede social e olharem para os seus filhos. É uma das formas mais fáceis de dar. Se olharmos no mundo real, né, os pais só conseguem dar bons conselhos porque passaram pelas mesmas experiências, têm conhecimento de causa, sabem que encontrar pessoas à noite é perigoso, encontrar pessoas no sítio X, a hora X ou no local Y é perigoso. Não têm conhecimento de causa, sabem das situações reais. Nas redes sociais também é necessário os pais saberem. E não é assim tão difícil nos informarmos. As redes sociais estão ali, nós conhecemos várias pessoas que as usam, então se realmente estivermos interessados, nós podemos aprender. Só que às vezes nós pensamos, bem, eu já sou pai, eu já ensino em casa, então talvez isso seja suficiente, né? Eu não preciso aprender, eu não estou tão confortável com essas novas tecnologias, mas é uma questão de esforço. Muitas vezes nós temos o conceito errado de que as pessoas que estão nas redes sociais são só os jovens. Mas ultimamente, uma das maiores estatísticas de crescimento dessas redes sociais tem sido das pessoas mais idosas. Porque os jovens entraram primeiro e agora as pessoas mais idosas de 40 anos para cima começam a entrar para acompanhar o movimento, quer seja para trabalho, quer seja para outras coisas. Então esses são os meus números de estatística. São dois números mais de crescimento para as redes sociais. Está em África, na Ásia, áreas que a internet começa a aparecer agora, né, com iniciativas como internet.org, Facebook gratuito e outras coisas, e das pessoas mais idosas. Esses são os maiores números de crescimento atualmente. Só para ajudar nesse número, diz que 89% dos utilizadores do Facebook são em idade compreendida entre os 18 e 19 anos de idade. E outro número, estão com idade compreendida entre 50, 60 e mais anos de idade. Quer dizer que até Diga. Estão reformados. Pois, é uma boa. Não, mas eu acho que é só o facto de saber o que é que está a se passar. Tal como ele disse, nós devemos viver, temos entrar aí. Nós agora chamamos o Facebook como no bairro. Como é? Estás no bairro? E yeah, estou no bairro. Nós agora, o termo que se usa muitas vezes é o bairro. O bairro é o Facebook, porque todo mundo está no bairro. Não é? É o exemplo de que quando, daquelas pessoas que hipoteticamente não trabalham, e todos já estão lá no bairro, todos os dias tu sais para ir trabalhar, mas eles todos já estão ali. É como o Facebook. E todos os dias nós também estamos no bairro, estamos a trabalhar, temos o Facebook ligado, estamos no bairro. Mas tendo em conta essa influência toda e a falta da legislação que não existe, também a própria vantagem que as redes sociais têm, todo mundo está conectado, de que forma podemos educar aqueles que ainda não têm ou não estão nas redes sociais? É proibido que eles não entrem? Ou qual é a mensagem que podemos passar? Bem, proibir não tens como proibir. Eu dei exemplo para o meu filho, proibir. Exato. E ela apareceu um mês depois. Não tens como proibir. Devemos ensinar as pessoas a fazer o uso correto das coisas. É um exemplo da vida, é um exemplo prático, mas da vida. Eu posso mostrar um bom exemplo do uso. Mas tu, da coisa. Esse é o teu. Eu, seus amigos. Eu te estou a aconselhar para tu usares bem, tu usas mal, eu sou culpado. Mas acontece que os seus amigos é que podem me influenciar a usar. Mas nós somos capazes de fazer juízo do que é bom e do que é mau. Nós temos vários amigos. Uma criança, por exemplo, de 14 anos, pode não conseguir fazer. Os mesmos dilemas nas redes sociais são resolvidos com as companhias. Sim. Por exemplo, acho que os criadores é que deviam estar mais. Ah, não, desculpa. O Facebook é livre para quem não tem que saber. Tu estás a dizer de criança, o Facebook impõe regra. Menos de 18 anos não é aceito no Facebook. Tu podes criar um perfil agora para uma criança com a idade inferior a 18 anos, não vão aceitar. Vão dizer que não pode, porque a idade não lhe permite. Mas o que é que acontece? O miúdo é tão inteligente que já sabe que 18 anos não pode, então aumenta a idade. Agora, o que se passa é a educação de base, é o dia-a-dia, tal como aqui o nosso ilustre diz, o dia-a-dia, o que se passa no bairro, no bairro real, é o que se passa no bairro virtual. A educação que nós passamos para os nossos filhos, se tu achas que teu pai te educou bem, e daquela forma tu és uma pessoa íntegra e útil para a sociedade, e pegas essa, e utilizas essa mesma ferramenta, essa mesma educação para o teu filho, não. O teu filho, com certeza, apesar dos pesares, de muitas coisas que poderão acontecer, com certeza poderá seguir os teus passos, não é? Agora, se tu fizeste a tua parte, pelo menos até os 18 anos, em que nós os pais, os mais velhos, devemos ser incisivos na educação dos menores, o que vier a acontecer depois dos 18, 19, 20, a responsabilidade é dele. Aí pelo tá, menos tu fizeste aí tá a tua parte. A necessidade de se pedir ajuda. As famílias sim, nunca devem saber pedir não, ajuda. Não, e outra ajuda. Mas também é outro problema. A quem vão pedir ajuda? Não, existem várias. Esses fatores. Esses não, olha, eu sou daquelas pessoas que defendo que uma boa educação é acompanhada da religião. Se tu pões o teu filho, ou seja, ainda que tu não professes nenhuma religião, mas se tu, desde a primeira hora, tu levas o teu filho à igreja, nem que for com o vizinho. A igreja do Deus não também? Bem. Eu acho que. Deixa eu te explicar. Eu não queria julgar, eu não quero julgar as igrejas. Eu entendo que as igrejas ensinam bem. O que vem por detrás das igrejas, e eu não sei, não é meu problema. Mas desde que elas ensinam não roubar, não matar, respeitar o outro, ser um bom cidadão, amar a Deus e ao próximo, é o fundamental. Agora, se o pastor de noite vai no sítio tal, o meu filho não está vendo, não é meu problema. Eu sei que ele está a passar os bons. Agora, quando eu descobri que nessa igreja praticam isso e aquilo, lógico que eu não vou pôr meu filho no fogo. Mas aqui, desculpa, aqui uma questão. É importante. Desculpa, senhor. É uma questão que é importante. Para que as pessoas tenham boa conduta, é necessário que, desde terna idade, sejam inculcados os bons princípios e valores sociais. Agora, essas igrejas que vão surgindo, a nossa própria conduta também tem uma grande influência. Não vai bastar só nós dizermos à criança ou adolescente que a vida deve ser conduzida por esse lado, o comportamento deve ser aquele. Por quê? Porque, mais do que as palavras, as ações. O mais importante que vai criar na criança o princípio de boa convivência é olhar para um modelo, a conduta do meu pai, que nós somos os heróis dos nossos filhos até eles crescerem. Então, se o pai não faz aquilo que professa, logo também poderá influenciar de forma desviante no seu filho. Sim. Então, mais do que as palavras, nós devemos ter ações positivas para que sirvam de modelo. Exato, coerência para que sirvam de modelo para. Bom, mas também não podemos fugir muito do tema. Mas, na verdade, mas, quando se fala de sociais para a educação mas isso das crianças, tem tudo transversal. Não, mas tem uma coisa muito importante que eu queria dizer. A nossa sociedade, de um modo geral, penso que as redes sociais ainda têm mais um papel positivo do que negativo, na minha forma de analisar. Não sei se é devido ao fraco nível de instrução das pessoas do mundo geral ou do tipo de sociedade ainda em que nós vivemos. Por exemplo, há programas na televisão, alguns canais de televisão, onde mostram indivíduos que são delinquentes nas áreas tecnológicas, das redes sociais. Indivíduos já com cadastro, que já foram condenados, têm um perfil mesmo negativo, que até são estudados e são acompanhados por psicólogos e outros oficiais do sistema de justiça. Penso que nós aqui ainda não temos muito isso. Ainda não temos isso assim, de uma forma gritante, de uma forma tão visível como existe em outras sociedades. Ali tem indivíduos que são pedófilos, que o trabalho deles é fazer-se passar por crianças com falsa identidade, atraírem cada vez mais crianças para a sua rede. Penso que nós ainda não temos muito aqui isso. Aqui vai havendo. Sim, aqui vai havendo, sim. Não na mesma proporção como exatamente existe na Europa, mas aqui já. Sim. Vai haver essas situações. Sim, mas nós temos uma vantagem. Como nós somos praticamente um país de consumo daquilo que há do outro lado, o que há de bom lá para nós é bom, e às vezes quando chega a parte má que eles já estão a viver, nós aqui não estamos a viver. É porque a internet ainda é cara aqui. Exatamente, também. Sim. E quando virem, e quando as redes ficarem mais sofisticadas e virem outros sistemas de segurança, nós também vamos apanhar esses bons sistemas de segurança aqui. Mas eu penso que o Felisberto tinha posto aqui uma questão, que ele falava, por exemplo, o uso das redes sociais para poder local. Para influenciar. Exatamente, sim. Uma vez que nós aqui, por exemplo, é difícil você falar com o teu administrador, é difícil conhecer. Penso que nós podíamos olhar as redes sociais nesse sentido, né? Para aproximar a governação do cidadão. Sim, nesse sentido, eu também só queria dizer que a DW tem um espaço, ou está a criar um espaço, né? Tem, chama-se Fórum Kazenga e Fórum Kakwa. É uma ferramenta também da internet, que, onde os munícipes, não é, podem entrar para poder interagir com os seus administradores locais e aí então poder-se discutir alguns assuntos ligados à municipalidade. Aí voltamos a entrar no aspecto da cidadania, não é? Que são os deveres e os direitos do cidadão, promover as boas práticas. Tal como vocês disseram, esse vosso projeto é um projeto de cidadania. Eu, como um cidadão comum, também posso utilizar essa ferramenta de trabalho. Quando eu, no bairro, acho que uma determinada ação de um indivíduo foi bem feita, e eu pego esse bom exemplo e publico no Facebook, de certeza que alguém próximo da pessoa a quem foi feita esta. Suponhamos, eu estava a dar exemplo do cidadão que pratica uma boa ação no município. E eu pego esse bom exemplo e publico na minha pasta, no meu perfil. De certeza que o meu amigo vai também ver que é um bom exemplo para partilhar. E essa informação vai percorrendo até chegar ao administrador, onde se calhar ele até então nunca tinha pensado na importância do Facebook, não é? Cria também uma página semelhante para interagir com os cidadãos e ter mais informações e passar a receber também informações do cidadão, havendo o intercâmbio na comunicação. Quer dizer, as boas práticas ajudam nisso, não é? Mesmo quando a gente usa o Facebook para denunciar um trabalho mal prestado por um funcionário público e essa informação chega até o chefe vai sentir que vale a pena estar dentro do bairro, como se diz, vale a pena estar dentro das redes sociais, porque lá também ele não vai precisar do João para vir informar, mas ele vai receber a informação diretamente do Facebook através dos amigos que ele vai produzir. Então, será que daqui podia nascer uma ideia de que todos os municípios podiam ter uma página no Facebook, se calhar onde os municípios podiam interagir diretamente com a administração? Já existe, o governo da província, o governo angolano tem uma página. Só, não no Facebook, tem a página do governo da província, onde tem os municípios. Agora, cabe, se calhar, cada administrador, não é, gerir aquilo que lhe confere. Mas o Facebook é a ferramenta também mais rápida. Pode pegar esse exemplo das páginas que já foram criadas pelo governo e criar. A Polícia Nacional tem o Facebook, tem uma página no Facebook, independentemente de ter um site de informação. Mas encontrou um outro meio mais fácil de interagir com as pessoas, que é o Facebook. Criou. Onde lá posta várias, as mesmas informações que posta no site, também posta no Facebook. Quer dizer que se eu não tiver acesso ao site, e eu tenho a página da polícia, tenho o site do Facebook, da polícia no Facebook, eu tenho facilidade de me comunicar. É um grande instrumento, é um bom instrumento. É usarmos as redes sociais para praticarmos a cidadania. Ok? Algo que o Tiago falou que é muito importante é a educação desde a tenra idade. Hoje é impossível escondermos essas coisas, até mesmo das crianças. É completamente impossível. Então a educação dessa base é muito importante. E às vezes, algo que nós dizemos sempre todo o tempo, é estranho, porque nós somos praticamente o único mamífero que trabalha tanto para conseguir melhores condições e não aproveita as melhores condições que consegue. Nós trabalhamos tanto, esquecemos muitas das vezes para quem trabalhamos. E não é um ou outro, somos todos nós. Eventualmente nós temos que a ficha cair e ver, peraí, eu esse tempo que eu estou a trabalhar muito e tenho negligenciado de certa forma a família. Então temos que me concentrar de novo nele. Então, não há como. Não pode haver desculpas, eu não tenho tempo para estar no Facebook, eu não tenho tempo para fazer isso ou aquilo. Uma forma simples, é simplesmente chegar, acho que quando era mais pequeno, meus pais já fizeram isso comigo. Eles são também bem jovens. Sentar com o filho, mostra a tua pasta no Facebook. Olha para a pasta do filho, quem são os amigos. Isso não é necessário você próprio criar uma conta. E se você criar uma conta, uma vez por semana, uma vez por mês, olhar o que, é que o filho partilhou, com quem partilhou, onde esteve, é normal. Não precisa você ter uma conta oficial e usar todos os dias. Isso são coisas que você pode aprender a usar em 5, 10, 15 minutos. Não precisamos saber tudo sobre o Facebook, mas tudo necessário. Eu não sei se me permite. Desculpa, antes de continuar, temos apenas 8 minutos para terminar o nosso debate. Então, okay. Gostaria que fossem muito mais breves e curtos para terminar. Só reforçando a questão da educação, é fundamental. A educação de base é mesmo fundamental. Resumindo e concluindo isso, é a educação. A semelhança de monitorar o Facebook do filho é aquilo que a gente vê no final do dia. Nós não temos tempo para estar com o filho durante a semana toda. Mas o sábado ou domingo nós pegamos, conversamos com os filhos, queremos saber o que é que eles aprendem na escola, pegamos os cadernos dele. Vamos ver. Aqui, dia X tu não estudaste. A mesma coisa que se passa com o Facebook. Ou vê uma matéria, epa, tu parece, aqui está a ter dificuldade, aqui está, não é? Procurar acompanhar a competência do filho. Então, isso tudo é comunicação, isso tudo também faz parte da educação. Sim, caríssimo, desculpa, deixa o Nelson colocar a questão depois para fazer uma síntese final. Exato, mas na convocação disciplinar temos 8 minutos. Bom, eu sou um defensor acérrimo da educação. Então não podia deixar de partilhar a ideia de que essa analogia que se faz, mundo real e mundo virtual, como sendo a mesma coisa, para início de debate é válido, mas para um debate mais aprofundado não é válido. Porque nem os mundos reais são mesmos, né? O mundo do imperador César Augusto não é o mesmo mundo de nós aqui. Portanto, então, com essas duas realidades também, eu preciso dizer que é um bom início de debate, mas não é para um debate mais profundo, né? Isto é um elemento por ser apaixonado pela educação. Não sei se me faço perceber. Agora, você está a falar aí de dados. Eu não sei se nós temos agora 3 milhões apenas de utilizadores, de usuários do Facebook. Porque eu gostei também quando disse que está-se a usar a designação bairro. Por acaso não me apercebi no Facebook, que agora tem essa variante comunicativa. Muito boa, gostei de saber que nós também estamos a aceitar introduzir inovações, introduzir as nossas impressões, os nossos sentires, Por isso também quero vos informar que eu tenho lá uma página chamada Fórum Local de Educação, que está a oferecer formação também, gratuita. Que também é início de debate. Conteúdos bons, mas é para início de debate só. Agora, para aprofundar é que vai precisar de outras coisas. Portanto, acho que eram esses dois elementos que eu queria trazer. Quando eu comecei com o mundo real e o mundo virtual, parece mesmo, é que hoje, cada vez mais, a água fica turva, distinguir um do outro. Por exemplo, eu tenho amigos da área, programadores, que é comum programadores usarem o apelido no Facebook. Quando eu me encontrava aquela pessoa, é como se eu a conhecesse. Nós praticamos os mesmos meios, temos os mesmos amigos, e o teu mundo virtual, aquilo que você partilha no Facebook, é o que eu vou pensar de ti na vida real. É muito turvo esses dias a distinção de quem você é na rede social e quem você é pessoalmente, porque cada vez mais a nossa personalidade do mundo real é associada à nossa personalidade do mundo real. Hoje é muito comum, mas extremamente comum, empregadores, antes de contratarem alguém, irem para o Facebook da pessoa e verem o perfil. Porque eu, quando vou olhar para o seu papel, eu sei com certeza que você editou várias partes e fez tempo todo o tempo de trabalho. Mas se eu quiser ver quem você é, quem você, o que você pensa, quem você tem no seu futuro, é muito fácil ir para o seu Facebook e ver, bem, ele partilha isso, gosta disso, tem interesses com isso, porque ninguém esteve lá te obrigar a escrever, ninguém te obrigou a pensar ou a escrever como se disse, você fez aquilo porque você queria e veio lá do fundo. Então, é dessa forma que você está formando tudo, porque se vamos a comparar, o mundo que vê não é o mesmo mundo que eu vejo. As coisas que eu faço... Edgar Morin, não sei se conhece aquela obra, Cabeça Cheia, Cabeça Bem Feita. O mundo real te dá a cabeça cheia, o mundo virtual te dá a cabeça bem feita. Ou seja, você lá tem muita informação, muito mais do que no mundo real. Mas também tem informação... E tanto, não são mundos iguais, está, nesse sentido. Exemplo, eu tenho estado a trabalhar numa tecnologia para encontrar ferramentas de formação, uma ferramenta para encontrar informações sobre educação e outras coisas. E o estranho é que todas essas informações que nós usamos encontramos no mundo virtual existem no mundo real. A maior parte delas. Os crimes existem no mundo real. A celeridade é diferente. Sim, a velocidade é diferente. A velocidade é completamente. Não se calhar para a nossa realidade. Não, a internet também. É mais se calhar para a nossa realidade aqui. Tal como o Zé Maria disse, se calhar porque ainda não temos muita gente a consumir o. Não, mesmo que tivéssemos 3 milhões. Que, se tivermos que comparar, o número de crimes está a aumentar e começou a aumentar, por exemplo, a partir de 2 anos atrás. Bem, os crimes já existiam, só que antes nós não sabíamos. Agora nós sabemos. Tem mais divulgação, aí vamos para a imprensa. Então, nós sabemos que os crimes estão a piorar. E nós só estamos a conseguir ver exemplos reais disso agora. Por exemplo, se olharmos para muitas vezes os movimentos que acontecem ao longo do mundo, é muito mais fácil nós vermos o sofrimento de uma só pessoa numa foto do que ler o número de milhões de pessoas que passaram por isso num jornal. Só escrito. A ideia é que as coisas que acontecem no mundo real são muitas. Nós todos produzimos muita informação. E antes não tínhamos uma forma de aceder a essa informação diretamente. Hoje, o mundo virtual permite que nós acedemos à informação que existe no mundo real. Então é como se eles existissem em paralelo, mas há sempre pontes entre um e outro. E como se eles tivessem essa possibilidade. Mas também não temos 4 minutos. Aproveitam para fazer uma síntese final, por favor. Bem, a síntese final, o que eu devo dizer? O que eu devo dizer? Já estamos a terminar. Yeah. Como síntese final, eu devo dizer que... Desculpa interromper, só uma pergunta rápida. Sim. Como é que chama? Como foi? Ramato. Não, picada, né? Picante. Picante, suculenta. Yeah. Ainda olhando para aquilo que é a questão da formação mais próxima usando as redes sociais. Essa é para si. Qual é a sua opinião de haver pouca adesão dos nossos políticos e agentes gestores públicos nas redes sociais para poderem interagir mais com os governantes? Por que há essa fraca adesão? Bem, como jornalista, como pessoa usuário das redes sociais, tem... Bem, eu não sei se eu responderia a fraca adesão. Na realidade, se tivermos que comparar com outras realidades, aí a fraca. Porque tem também políticos. Tem políticos. Existem sim, por isso é que eu usei a expressão fraco. Ah, mas são fracos. São a maioria dos políticos que estão na rede social. Bem, se calhar porque não se aperceberam da importância do. ou da, das redes sociais, ou por ignorância. Ou não sabem usar para serem entregues. Ou por ignorância, é tal ignorância. É ignorância. Não, desculpa só. Eu vou ajudar uma coisa. O problema não é questão de ignorância. O grande problema é nós em Angola, os políticos não têm a liberdade de falar aquilo que sentem. É, nós vivemos numa situação que agora os políticos nem podem se exprimir aquilo que sentem, né? Porque muitos dos políticos falham. Os políticos que estão no poder foram eleitos por nós. Muitos deles furtam-se nunca de vez em contactar os seus eleitores. O grande problema, eles conhecem a realidade, mas muitas das vezes não aceitam aparecer nas redes sociais demonstrar aquela realidade. É aquilo que digo, que é aquilo que eu digo nunca de vez. Nossos políticos também vivem num mundo à parte em relação a nós. Quando estão lá com os seus dirigentes ou contam nas suas atividades partidárias, nunca das vezes não demonstram aquele, a verdadeira realidade daquilo que vejam. Por isso é que nunca das vezes nós vemos nos programas políticos como é que são, né? Okay. Faz-se uma programação, mas na realidade implementa-se de uma outra forma. Eu digo, pelo menos, os nossos políticos não é porque estão a fugir. O problema é que os nossos políticos não aceitam falarem a realidade daquilo que se vive pelo país. O disciplina partidária. Cara, eles nunca devem disciplina partidária. Nunca devem. É, furtam-se, nunca devem. Os seus deveres. Mas eu acho que as redes sociais também estão a... Sim, também vou fazer um pequeno remate. Mas eu acho que as redes sociais estão cada vez mais também a tornar-se mais exigentes, claro, em relação ao exercício da cidadania. Mas eu acho que hoje em dia é um político atento. Não, mas eu acho que hoje em dia é um político atento. Já sente que também deve ser interventivo nas redes sociais. Porque hoje em dia há cada vez. Um bocado à parte. Sim, mas também já. Não, claro, sei, não, parece-me. Das massas digitais. Parece-me que não, mas há hoje em dia cada vez mais essa necessidade de fazer hoje, intervenção. Hoje. Até os políticos eu não diria tanto, mas eu diria, por exemplo, os deputados, são os administradores, os governadores. São pessoas, quer dizer, que têm. Quer dizer, que gerem populações, digamos assim, não é? São pequenos sobados. Que devem de facto interagir e fazer esse exercício. Mas eu sinto que agora cada vez mais exigência. Porque há tempo, no último debate que eu vi da Zimbo, um jurista dizia que os deputados devem aparecer mais nos debates, nas escolas, em todo lado, porque eles foram votados pelo povo e devem aparecer, porque faz parte do trabalho deles interagirem com as massas. Então penso que daqui a um tempo vamos ter mais esse tipo de intervenção. Vamos esperar que os sobados também tenham capacidade de utilizar as redes sociais. Não, não tem que haver, tem que haver a exigência. Mas não só para as redes sociais estão aumentando cada vez mais. Não vai ser só um cada vez andar no SEC ou nas grandes aldeias. Disse Angola Profunda, dizia-se Angola Profunda. Aí já vai se usar também as redes sociais. Há algumas pessoas que vêm para e migram para a cidade, depois transportam aquela realidade. Quem diria que, por exemplo, os fenômenos dos papatas, né? Eram do interior, agora estão na cidade, depois transportam aquilo para a sua realidade. O direito social também vai chegar lá. Então, okay. Não sei, eu acredito que vai chegar por lá. Okay. Mas com os convidados, têm mais alguma questão? Eu estava a dizer quando fui. Devemos pegar os bons exemplos da vida real para a prática do mundo virtual. E isso é exercer cidadania. É a única coisa que eu tenho que dizer. Obrigado. Por favor, fecha. Será que somos cidadãos ou população? Essa é outra questão que está lá fora. Então, fecho. As redes sociais agravaram muito os problemas e trouxeram muitas soluções. Uma das soluções hoje é encontrar pessoas desaparecidas, partilhar informações do domínio público. Isso é muito benéfico. Mas elas agravaram um debate mais profundo. Quem realmente deve resolver os nossos problemas? Nós ou os outros? Porque muitas das vezes nós tendemos a dar a relação de quem deve resolver o problema é uma entidade com responsabilidade ou um fulano de tal, alguém exterior. E esquecemos que a maior personagem na nossa história somos nós mesmos. As redes sociais aumentaram muito as nossas escolhas, as escolhas dos outros. Nós hoje temos a escolha de fazer, usá-las para bem ou para o mal. E eu gostaria de usar de certa forma, usar uma passagem do livro mais antigo que existe, a Bíblia. É estranho que ela faz uma descrição perfeita dos nossos tempos para uma coisa tão nova, a coisa tão antiga explica bem. E 2 Timóteo 3:1 diz isto: Sabe, porém, isto que nos últimos dias haverá tempos críticos e difíceis de manejar. E as redes sociais apresentam muito isso. São tempos muito críticos e muito difíceis de manejar. Com mais poder, vem mais responsabilidades e mais dificuldades. E é uma coisa que devemos sempre levar a conta. Muito obrigado. Está encerrado o nosso espaço. Obrigado. Até o próximo debate.